Ponto 16. Vezes como é necessário conhecer Jesus, observar amorosamente a sua vida? Muitas vezes fui à procura da definição da biografia de Jesus na Sagrada Escritura. Encontrei-a lendo aquela que o Espírito Santo faz em duas palavras. Todos os dias de Jesus Cristo na Terra, desde o seu nascimento até à morte, foram preenchidos fazendo o bem. Como noutro lugar, a Escritura também diz: fez tudo bem, terminou bem todas as coisas, não fez senão o bem. E tu? E eu? Lancemos um olhar para ver se temos alguma coisa que emendar. Eu, sim, encontro em mim muito que fazer. Como me vejo incapaz, só por mim, de fazer o bem, e como o próprio Jesus nos disse que sem Ele nada podemos, vamos, tu e eu, implorar ao Senhor a sua assistência, por meio de sua mãe, neste colóquio íntimo, próprio das almas que amam a Deus. Não acrescento mais nada, porque é cada um de vós que tem de falar, segundo a sua particular necessidade. Por dentro, e sem ruído de palavras, neste mesmo momento em que vos dou estes conselhos, aplico esta doutrina à minha própria miséria.